Tudo nessa vida um dia eu passava, não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro pra quem me ouve nem sabe fumar, é só de raça que sabe jogar. De um lado a lado, não gosta de nada, se eu aviso que eu tenho. Eu te pego de jeito, não fico apaixonado. Sou romântico, safado, e amanhã não venho. Porque toda vontade bater uma chamada, fazer aquele jeito que tu gosta. Quero atirar tua vida no alto, que eu vou responder lá, sai como vai. Toda vontade bater uma chamada, fazer aquele jeito que tu gosta. Meu bem, quero pra bem, a gente sabe fumar, se é só de raça que sabe.